Levantei a tampa, voltei ao passado. Meu mundo guardado dentro de um baú, encontrei no fundo todo empoeirado o meu velho laço, bom de couro cru. Vivi no arreio do meu alazão, berrante na mão, no meio da boiada. Abracei meu laço, velho companheiro. Bateu a saudade, veio o desespero, sentindo o cheiro da poeira da estrada. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Chega pra cá, meus irmãos, Fernando e Sorocaba. Poeira da estrada, só resta saudade. Poeira da cidade é a poluição. Não se vê vaqueiros tocando boiada, trocaram cavalo pelo caminhão. E quando me bate saudade do campo, pego a viola e canto a minha solidão. Não me resta muito aqui na cidade, e quando a tristeza pega de verdade, eu mato a saudade nas festas de campo. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe, o asfalto encobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. César Menotti, Fabiano! Fernando e Sorocaba, obrigado! Palmas da nossa música sertaneja! Valeu, Fernando, obrigado, Sorocaba!